0, desça para 2.500 pés, autorizada final do procedimento ILS WISC, reporte estabilizado. 2.500, só por... e vai reportar estabilizado, 3.500. Gol 1134. Prossiga. Chame Centro Recife, frequência 126.85, alterna 12545, gol 1134. 12545, 1134, obrigado, boa noite. Boa noite. Azores 3600. 3600, complete a aproximação, chame torre em 1.18.95. 1.18, confirme. 1.18.95, bom pouso. 95, obrigado. Salvador, boa noite, TAM 3600, estabilizado no WISC. TAM 3600, continua a aproximação, número 2 para pouso, reporte quando baixar travado. Reportar 3600. Gol 1868, sala 06, libere primeira direita, chame só 121, decimal 9. 219, 1098. Salvador, boa noite, gol 098, de pronto. Gol 1098, você segue táxi Alfa Juliette para o portão 02. Alfa Juliette para o 02, portão 09. Livre pouso, pistão 1-0, vento 1-4-0 graus com 9-9. Livre pouso, pistão 1-0, tá 3-0-0. Desça para 2.000 pés, QNH 1014, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, TAM 3152. QNH 1014, autorizado ILS X-Ray, chama estabilizado, TAM 3152. 5216, segue com o pé e vai de volta. Uno 30, sente com coordenar 35216. Solo 09, libere primeira direita, chame solo 21, decimal 9. 21, 3600. Já 3600, prossegue táxi via Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette para 04, 3600. Autorizado Aracaju, nível 130, decola Y 0 com primeira curva à esquerda, saída Conde Golf 677. Aciona 0260, frequência do controle em 120, decimal 8. Estabilizou, 3152. Estabilizou, 3152, com o Leste Final de Cime Torre, 1-1-8-9-5. 3152, Cime Torre, 1-1-8-9-5. Salvador, 3152, boa noite. 3152, continua a aproximação, reporte quando baixado travado, QNH 104. Baixado travado, avistado, 3152. Tá 3152, livre pouso, pistão 1-0, vento 150 graus com 109. Autorizado pouso na 1-0, tá 3152. se aproxime. Cliente autorizado, chame no término, golpe e uniforme de vista. Boa noite, aeroporto Charlie, 0208, emergency information Charlie, ready to copy your discipline. É Portugal, 020, stand by, signal. Portugal, 020. Da 3152, solo ao 16, prossegue táxi via Alfa, repórter Juliette. Via Alfa, repórter Juliette, 3152. Trip 52, eu nomeia, confirma se apresentou alguma DLA? Cliente, vou checar Trip 52, eu nomeia. Da 3152, autorizado ingresso Juliette para o portão 05. Zona 868, aguarde cópia em 1895. to call the contact to 118.95. Atlantic, Copacão 020. Please change frequency to 118.95 to copy. 118.95, sir. Portugal 020 Red Cop. Affirmative, go ahead. Portugal 020, clear the Lisboa Airport, initial flight level 370, departure runway 10, after departure turn left, Fuca departure, depart transition, Upper Zulu 10, after your flight plan route, Skok 5054, Salvador approach 120.8. Portugal 020, Puka departure, Zipar transition. Portugal 020, read back correct, report red pushback. Will go left. Go 10868, pronto, copy. Gol 1868, escuta. Gol 1868, chame em 1118.95, vai, copy. Escuta. 1868, pronto, cópia. Autorizado Aracaju, nível 230. Decola da pista 10 com primeira curva esquerda. Saída Puca, Jamo direto. Aciona 5056. Frequência do controle em 120.8. Gol 1868, transponder 5056. O gol 1868, cotejamento correto, pronto, pushback. Teste 2, boa noite, eu vou direto do Anadessa para o nível 050. Estacionada 258, boa noite, autorizado a chegar da Mari, desça para o nível 060. Vamos seu nome é 258, inicie redução para 2509, número 2 na aproximação. Gol no 972, desce para 2000 pés, ajustamos a 0 no 4, autorizado sinal LS, porte estabilizado. Na 6258, desça para 3000 pés, ajustamos 0 no 4, redução para 2009. 3000 pés, 0 no 4, 2009, cada 2500. Gol 1868, coordenem com a equipe Sosham, pronto para o táxi. Tripe 5216, coordene com a equipe Sol, chame pronto para táxi. Gol 1170, Delta confere a quadricópia. Gol 1170, pronto, cópia. 1170, autorizado Campina Grande, nível 370, decola da pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipá, upper Whisky 10, após conforme rota do plano de voo. Aciona 5061, frequência do controle em 120.8, somente corrigindo a rota, upper Zulu 10. 972, completo sinal, chame torre, 1185. 1-1-2-9-5, grato, 1972. Gol 1170, cotejamento correto, chame para um pushback. É Portugal 020, coordinate front set to report to Red Fortex. Confirm push second set up is approved, Portugal 020. Inform Portugal 020. Oi, bom dia. Boa noite, gol 1972, final ILS, trem-baixar pra lá. Gol 1972, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, com 7 nós, QNH 1094. Livre pouso, pista 10, gol 1972. Trip 5216, autorizado o táxi, chame para ingresso no pátio principal, QNH 1094. Yes, Sinema 258. Sinema 258, complete o sinal, vai seguir um Bravo 738, como 30 graus de pista. Semi Torre 1895. Sem aeronave da Gol, 795, Melo 50. Boa noite, o Sinema 628, 5216, seguirá a aeronave da Gol, que está terminando o pushback no, na posição. Está terminando o pushback no através do 04. Após seguir a aeronave da Gol até o ponto de espera da pista 10, QNH 10014. Boa noite, o Chiné 6258, agora passando de certo. O Chiné 6258, continua a aproximação, número 2 para o pouso, QNH 1014. 1014, mas eu estou guardando o livre pouso na pista 106250. Gol 1098 Delta, confere, guarde copo. Gol 1972, solo 39, libere primeira direita e mantenha a escuta. Primeira direita, não sei. Gol 1868, aguarde para trás. O Chené 6258, cheque 3 pontos, livre pouso, que são 1-0, vento 1-60 graus, com 7 nós. Checado, livre pouso, 1-0. O Chené 6258, copiou a torre? Copiou, cotejou, livre pouso, que são 1-0, 6258. Gol 1868, prossegue TAC Índia, no ponto de espera. Você pode pronto para decolar, quem negar no 04. Gente, ali mantém cabeceira 10, gol 1868. Gol 1972, prossegue táxi Alfa, reporte antes da Juliette. O Chiné 6258, solo 42. Tu siga ataque de Alfa, reporte 8 da Juliette. Reporta 6258. Considere, tu siga ataque de Alfa, Kilo, para o Pat 3, remota 08, fica atento ao sinalizador. Alfa, qual é a posição 08? Afirmo, o Chiné 6258. Muito obrigado, 6258. 1868, livre decolagem pistão na zero, vento 1960 graus, 089. Livre decolagem não na zero, 1868. E 5216, Lima tem cabeceira no zero. Voo 970, mantém a posição antes da Juliette, devido à aeronave Air Portugal, que está realizando o pushback no Uno, no seu portão é 1-0. Cinco, dois, uma, meia, Lima, tem cabeceira no zero. Gol 1170, coordene com a equipe Solchon para um Spartak. Gol 1868, decolado aos 44, chame controle em 120, décima 8. 208, uma boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, gol 1868. Gol 1868, boa noite, contato radar, suba para o nível 230, vai direto Jambo. 230, direto Jambo, 868. Bono 098, aguarde. Trip 5216, autorizada a decolar de pista 1-0, vento 150 graus, 079. Gol 1098, pronto, cópia? Gol 098, autorizado Natal, nível 370, decola 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar, Upper Zulu 1-0, aciona 5063, frequência do controle em 120, décima 8. Gol 1098, somente confirmando sua saída, Puca, transição Zipar. 098, cotejamento correto, chama pronto, pushback. Gol 1170, prossegue táxi até o ponto de espera da pista 1-0, reporte quando pronto para a decolagem, QNH 1-0 no 4. 5216, decolado aos 47, chame controle em 120, décima 8. 120, décima 8, 5216. Salvador, boa noite, trip 5216, decolado no perfil da Conde na sua escuta. Trip 5216, boa noite, contato radar, voo direto Conde, suba para o nível 130. Ciente, direto Conde, nível 130, trip 5216. Trabalho, 0208, para Portugal 020, service tax via April 1, taxiway India. Report ready for takeoff, 281014. Good night, 2014. It's taxi apron 1, India, and we'll talk to runway 1. We'll call it back ready. Okay, 010-020. Gol 1170 ali, mantém cabeceira 10. Salvador, 3352, 16, solicita 15 graus de desvio à direita para evitar formação. Tank 3352, 16, pode desvio direto Conde. Sério, pode desvio direto Conde, 3352, 16. Gol no 868, estamos em centro Recife, 12685 e alterne 12545. 2685, 2545, bola. Gol no 172, desça para 2000 pés, posiciona 0 no 4, autorizado sinal LS, porta estabilizada. Vem para a torre. Gol no 972, prossegue táxi Juliette até o portão 10, fica atento ao follow no través do 08. Gol 1098, coordene com a equipe Falcon, pronto para táxi. Gol 1170, livre de decolagem, pista 10, vento 150 graus, 099. Boa noite. Capital 020, Isidore, pode partir. Portugal 020, line up and maintain runway 10. So line up and wait for runway 10, it's 020. Azul 6908, desça para 3000 pés, redução a 0 no 4, redução para 2009. Gol 1170, decolado ao 52, chame controle em 120, 8. 208, gol 1170. Salvador, boa noite. Gol 1170 de Colona, Puca, passando 1200. Gol 1170, boa noite, contato radar, vou para o nível 370, vou direto Jamo. 370, direto Jamo, gol 1170. Confirma nível de voo? Nível de voo solicitado pelo nível 130. Tá, é. É Portugal 020, clear to land, runway 10, wind 140 degrees, 10 knots. Clear for takeoff, runway 10, Portugal 020. Confirm the clear for takeoff, runway 10, Portugal 020. Roger, Portugal 020. Prima alternativa, gol 1098. Sente autorizado o táxi da atmosfera da 10, via Índia, mantenha a escuta, reporte quando pronto para decolagem, QNH 1094. Estabilizado, gol 1172. Gol 1172, completo sinal, semi torre, 1895. 295, obrigado. Azul 6908, desça para 2000 pés. Redução para 1809, está autorizado sinal ELS, suporte estabilizado. SGF 2014, reportará 119, azul 6908. Departure, boa noite, oficial 020, Puka Departure. Portugal 020, boa noite, radar contact, contact level 370, Puka Departure. Contact level 3701, Puka Departure, oficial 020. 0, vento 150 graus, 099, 1172. Depois, bom, 1172. Palma aí, a sua necessita é o nível 150. Gente, eu sobre uma tenho no 50 e 352 da 90. Gente, visual com o Boeing da companhia, curta sinal pro seu 0. Após passagem do tráfego ali, mantém cabeceiro no 0, gol no 098. Azul 4062, boa noite. Voe direto do Nadas para o nível 050. Gol no 170, chame centro Recife, 12685. E ao término, 12545. Boa noite. Estabilizou azul 6908. Azul 6908, completo sinal semi-torre, 1895. 1895, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Azul 6908. Azul 6908, continua a aproximação, aguardando pista livre, QNH no 04. Gol 1172, solo ao 0300, libere primeira direita, agilizando por gentileza, e mantenha escuta. Gol 1172, prossegue táxi via Alfa, reporte antes do Juliette. Gol 1098, livre decolagem, pista 10, vento 150 graus com 109. Hoje autorizado 10, gol 1098. Azul 6908, cheque trem de pouso, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 089. Livre pouso, baixou e travou na pista 10, azul 6908. Gol 1098, decolado ao 02, chame controle em 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Boa noite. O 1172 é autorizado Juliette para o portão 11, fica atento ao follow-me através do 08. Ok, prosseguindo para o 11 via Juliette, gol 1172. Fica atento ao follow no através do 08, gol 1172. Tente, follow me através do 8, 1172.